Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na orla da floresta, entre os magos e criaturas mágicas. O início de hoje da Floresta Encantada a cargo dos NEZ, da NEZ, banda de Filadélfia, formada em 1967 e formada por um nome grande da guitarra norte-americana, o guitarrista Todd Rundgren. A banda lançou discos entre 1968 e 1969, acabou precisamente nesse ano de 1969, e o guitarrista Todd Rundgren prosseguiu depois com uma carreira que fez enorme sucesso em nome próprio. Estivemos com uma canção lançada em 1968, na verdade o primeiro single dos NEZ, Open My Eyes. Em jeito de curiosidade, frisar que o primeiro grande concerto dos NEZ foi num concerto de abertura para os Doors, aconteceu em junho de 1967. Entretanto, seguimos com MC5, vamos até ao disco que a banda lançou em 1971, o álbum High Time, na verdade o terceiro disco do grupo, o segundo de estúdio, isto porque o primeiro álbum dos MC5, Kick Out the Jams, era na verdade um disco ao vivo. Desse terceiro disco, em 1971, retirámos a faixa Skunk, Sonically Speaking, são os MC5. We'll be right back. A Floresta Encantada nestes últimos minutos com as guitarras bem ligadas, primeiro com os MC5, Skunk Sonically Speaking, para o terceiro disco de MC5, o registro High Time de 1971. E saltamos dos Estados Unidos da América para Inglaterra com os Black Sabbath, Fairies Wear Boots, para o segundo álbum de Black Sabbath, o álbum Paranoid, editado em 1970. E agora seguimos com uma banda totalmente feminina, chamam-se Fanny, e foram durante os anos 70 uma das mais importantes bandas no feminino e que deixaram, claro, também muitas descendências. Podemos lembrar as Go-Go's, as Bangles, as Runaways, como bandas que têm em Fanny uma grande influência. Não são, obviamente, a primeira banda de mulheres e de mulheres a pegar em instrumentos, mas são uma das primeiras, de facto, a conseguir um sucesso mediático, especialmente nos Estados Unidos da América. Uma banda que nasce de duas irmãs, June e Jean Millington, na guitarra e no baixo. Elas juntam-se também Alice DeBoer e Nikki Barclay. Juntas então são as Fanny. Lançaram 4 álbuns e terminaram em 1975. Vamos ouvir duas músicas. Primeiro, uma faixa do disco de 1971, Charity Ball, a faixa Soul Child, e depois uma versão para um clássico dos Beatles e que surge no terceiro álbum de 1972, as Fanny, para ouvir agora na Floresta Encantada e em dose dupla. She's Esta canção tornou-se numa das referências das Fanny, banda norte-americana, só constituída por mulheres. Ficámos com a faixa Hey Bulldog, versão para o clássico dos Beatles e que surge no registro Fanny Hill de 1972. Para trás estivemos em 1971, no segundo disco das Fanny e com a faixa Soul Child. E agora, na Floresta Encantada, o momento Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa é o momento da Floresta Encantada em que destacamos sempre uma música de Frank Zappa. Hoje vamos até 1975, o registro One Size Fits All, na verdade o 20º disco de Frank Zappa, saiu então em 1975, um álbum em que Zappa, com os Mothers of Invention, aventura-se aqui mais uma vez, como acontecia em meados da década de 70, pelo jazz fusão, também pelo rock progressivo, solos de guitarra muito extensos. Talvez a música mais conhecida de One Size Fits All seja o tema Inca Roads, uma das mais complexas músicas de Frank Zappa. Vamos deixar essa música para outra altura. Hoje, na Floresta Encantada e no espaço Zuvizeva Zappa, escutamos outra, chama-se Pajama People. Tem, como disse, também um solo de guitarra muito extenso aqui pelo meio. Pajama People, Frank Zappa, em 1975, a rodar hoje na Floresta Encantada. Thank you. some people's hot, some people's cold, some people's not very swift to be whole. Some people do it, some see right through it. Some wear pajamas if only they knew it. Pajama people are boring me to pieces. Feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down them, a little trapdoor back around them, some cozy little footings on their mind. Pajama people, pajama people, people, they sure do make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. Mother Mary and Joseph, I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you, save a dollar today. Pajama people, pajama people, people. Wrap them over, roll them out, get them out of my way. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hoy, hoy, hoy. Get them out of my way. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hoy, hoy, hoy. Get them out of my way. Hey. people's hot and some people's cold, and some people's not very, very swift to behold. Some people do it, yes they do. Some see right through it, and some wear pajamas if only they knew it. The pajama people are boring me to pieces. They make me feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down the arm, a little trapdoor back around the arm, and some cozy little footies on their mind. Pajama people, pajama people, people, Lord, they make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people, I wish they'd all go away. Pajama people, pajama people special, take one home with you and save a dollar today. Pajama people, pajama people, wrap them up and roll them out, get them out of my way. Hoy, hoy, hoy, wrap them up and roll them out, get them out of my way. Wrap them up, roll them out, get them out of my way. Hoy, hoy, hoy. Zuvi Zeva Zara. Primeiro na Floresta Encantada, o espaço Zuvi Zeva Zappa. Estivemos em 1975 no registro One Size Fits All e escutámos Pajama People. Entretanto, os Buffalo Springfield, banda que tinha nas suas fileiras os músicos Neil Young e Stephen Stills, entre outros, claro, estivemos no segundo disco de Buffalo Springfield, Buffalo Springfield Again, lançado em 1967, considerado uma das obras-primas da época psicadélica de meados dos anos 60, e escutámos a faixa Mr. Soul, com Neil Young, um tema de Neil Young, que surge então neste registro de Buffalo Springfield Again, de 1967. E agora fica na Floresta Encantada, Grand Funk Railroad. We'll be right back. Na Floresta Encantada, os Grand Funk Railroad, banda norte-americana da zona de Michigan. Estivemos num disco lançado em 1973, na verdade um grande sucesso comercial para os Grand Funk, o registro We Are an American Band, e o título, o tema título, foi um single de grande sucesso comercial na altura para os Grand Funk. No entanto, passámos outra música nestes últimos minutos, a faixa Creepin', para um disco que teve produção de Todd Rundgren, um nome que já falámos aqui na Floresta Encantada de hoje a propósito da banda de abertura, os Nez. Todd Rundgren, que deu aos Grand Funk um som muito mais polido, mas mantendo o feeling de power trio, de banda com som hard e pesado. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana e para o final fica um clássico de Steve Miller Band de 1976, Fly Like an Eagle, para o registro com o mesmo título, o nono álbum na altura dos norte-americanos Steve Miller Band de 76, então Fly Like an Eagle, clássico a fechar a Floresta Encantada de hoje. Até para a semana.